mim. Tá tudo mudado, nunca foi assim. Eu já não sei mais o que aconteceu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Liguei pro meu ex e ele disse não. Até o vizinho que ficava no portão desapareceu, a minha única opção. Tum, tum, tum, rolou até de madrugada. Como fazia tum, tum, tum, fui pra balada.